Olá, aqui é o Ponderando e eu sou Neudo Júnior. E a poesia de hoje é Barquinho. Quando criança chovia e eu brincava soltando na água barquinhos de papel. E quando novamente o sol raiava, eu via ao longe ainda meu batel. O tempo foi passando e eu cuidava agora das estrelas lá do céu. E quando a branca lua despontava, minha alma se sentia solta ao léu. Hoje sinto a impressão que, quando os barquinhos a água ia lançando e as estrelas mirava com emoção, todo o meu ser, toda a minha vida, numa vontade louca e incontida, viajavam no barco da ilusão.